3RI and call at holding point taxi 3 Delta. You call south to 5906. 1128, decimal 35, 1125, decimal 1, boa viagem. Preciso 2135, 251, São 3, 1, Pacífico, obrigado, boa tarde. Fox F Serra, vou direto Coral. Direto Coral, Fox pra cá, Serra, grato. Mais 6999, Azul 6999, decolagem, pista 0, vento 1, 40 graus, 0999. Azul 6999. President Air Force 2591, confirm April. Roger. Terra Oscar Juliette na escuta? Alfa 1 no 7. Space Comunicações, quilômetro Oscar. Tá Delta 2591, clear Carlton Lane, and vacate frequency. Carlton Lane, fire, thank you. 2 bom trabalho. Na aproximação, guardando autorização de pouso. Prosseguindo aguardando de azul. Azul 6999, decolar aos 16, controle 120.8, bom voo. 1645, sua identificação, autorizado chegada a BOMF, desce inicialmente para o nível 050. Estou time, turno 014, vigilância. O 4206 pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 40 graus, 099. Livre pouso de azul 4206. Torre, Kilo Romeo Oscar, boa tarde, passando CEASA 1510. Kilo Romeo Oscar, faça 1270 pela sua esquerda, reporte interceptando a final 17. 70 pela esquerda, recordará interceptando Kilo Romeo Oscar. Um aviso desse para 4 mil pés. Após entrada e voe na proa do Serra Vito 366, informe passando Serra Vito, na altitude de 2.500 pés. Receptando a final da 97, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar autorizado a final 97, rebote curta. Ah, tá com a cabeça na curta, Romeo Oscar. No Kilo Romeo Oscar, pouso autorizado, pista 1 no 7, tempo 1, 4, 0 graus, 0, 8, 9. Pouso no 7, Kilo Romeo Oscar. Azul 4206, solo aos 20, libere a próxima direita, solo 121 decima 9, coisão, 121 decima 1, boa tarde. Direita 211, bom trabalho. De novembro em Lima, prossiga para Salvador. Você está vindo pela qual radial de Salvador? Na sua identificação, autorizado chegada a BOMF, desce inicialmente para o nível 060. Estou o time 904, vigilante. 060, Golf November Lima, controle. November Lima, controle. Lima Vito, complete a aproximação, chame agora a torre, 1118, decimal 95, bom pouso. Estou de 1118, decimal 95, grato. Salvador, muito boa tarde, Papá, Whisky Lima Vito. Whisky Lima Vito, boa tarde, confirmando intenções. Solicito pouso pela, na pista 1 no 7. Rebaixo para modificação. Azul 6919, passa nível 1970, chame agora o centro Recife, frequência 1128 decimal 35, alternando 125.10. 12835, alterna 125 no 0, azul 6919, muito grato. Portugal 060, voo na 645. No 645, desça para 4.000 pés. Estou altímetro no 04, após pelo, vou orar na Prodo Serra Via 366, descendo para 2.500 pés. Ok, então na Prodo 367, 267. Porto Salvador, Azul 25, Azul 1.0. Azul 2591, autorizando a linha de decolar, pista 1-7, correção 1-0, vento 1-5-0, grau 089. Autorizando a linha de decolar 1-0, Azul Salvador, Whisky Lima Vito, é, na curva pela direita, curva base pela direita, na final, praticamente, baixado de travar. Whisky Lima Vito, avistado por autorizado, pista no 7, vento 160 grau, 089. Sente autorizado pouso 17, Whisky Lima Vito. Azul 2591, decolou os 27, controle 1-20-8. Controle 1-20-8, azul 2591, bom trabalho, senhora. Normal. Controle Salvador, muito boa tarde, o Azul 2591. Azul 2591, no contato com a na decolagem, estuda via saída Coral para nível de voo 160. Via Coral 160, Azul 2591. Prossiga, Guardião 01. Local de sobrevoo, Guardião 01. Gente, mantenha-se em condições visuais, sem interferir com a aproximação, reposte no local de sobrevoo. Romeu Oscar, Mike Yankee, mantenha-se em condições visuais, contato radar a 18 milhas, sudoeste de Verde Salvador, mantendo no 1500 pés, pro do farol de Itapuã, reporte quando pronto para descer. Controle voo 9993, voe na Pro Serra Vitor 367, descendo para 4 mil pés, aguarde autorização da Renata. Agora 366, com a pista vista, voo 645. Gente, voo 1645, informo o tráfego mantendo 500 pés nas proximidades do setor sul de Duna, não interfere na sua aproximação ao helicóptero. Completo final do procedimento, RNAV, chame torre 118, decimal 95. Voo 9993, após o servidor 367, voo o servidor 366, descida para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV, reposte no servidor 366. Autorizado RNAV, dá 90, vai reportar no servidor 366, voo 9993. Voo 2591 no voo e coral. Está presente direto coral, 2591. Boa tarde, voo 9645, vai passar o 372, baixado, checado. Voo 9645, pouso autorizado, pistão 10, vento 140 graus, 109. Desde pouso, voo 9645. Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, desça para 500 pés, ajuste 1014. Descendo para 500 pés, 1014, Oscar Mike Yankee. Confirme para o controle. Papatango 1-1, regressa de Cairu para Salvador, 62 é bom, do Gerona 62 é chamado. Quilo Zulu, confirme procedência e o tipo do equipamento. É, Cairu, Serra na Venda, Chave Lima, é um Papalpa 3-4. Gente, Papatango Quilo Lima mantém-se em condições visuais via corredores 1.500 pés. É, reporte quanto parede. Oi, Kilo Zulu 7. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre em 118, decimal 95. 895, tráfego. Torre em Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, reporte farol de Itapuã, QNH 1014. Passar farol de Itapuã, ajuste 1014, Oscar Mike Yankee. Gol 1645, solo 34, olhe para a primeira direita, solo 1211. Primeira direita, solo 211, gol 1645. O Oscar Mike Yankee, como recebe a torre? Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, como recebe a torre em Salvador? A 5/5. Gente. Torre 9993. Continue em aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Pouso 9993, avistado. Pouso autorizado, vento 140, grau 089. Pouso autorizado, 510, gol 9993. Aí tá pro Oscar, Mike Yank. Oscar Mike Yank mantém esperando o farol de Itapuá, aguardando autorização de cruzamento da final da 1 a 0. Afirmativa é gol 99. Tango Whisky Kilo Zulu, voe Ceasa. Graças, Kilo Zulu. Mantém Itapuá. Gol 9993, informa um tráfego, um Sierra Kilo 76, um farol de Itapuã à sua direita, a 500 pés, não interfere com a sua aproximação. 9993. Tango Esquilo, Zulu fica atento a um tráfego 2 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 600 pés, um helicóptero, um Guardião 01. Sim, mas fica atento, o Esquilo Zulu está mantendo aqui 1500. Oscar Mike Yank, visual com o voo na final da ida. Oscar Mike, está autorizado o cruzamento da final da 1 a 0 pela retaguarda do tráfego. Reporte próximo base para a final da 1 a 7, o QNH 1 a 0 no quadro. Ativo, autorizado o cruzamento da final da 10, retaguarda do tráfego, Oscar Mike Yank, botando a base pela direita. 9094, autorizando voo na Pro do Serra Vitor 366, descida para 4 mil pés. Ajuste 9014. Na Pro do 366, da presente posição, 9014. Gol 9993, solo 39, ao livrar a primeira direita, solo 1 ou 2, 1, 1. 219, ao livrar gol 9993. 1 ou 2, 1, 1. 21, 1, 1. Acho que a Mike Yank tem condições de fazer uma base curta para a 1 a 7? Base curta 1 a 7, acho que a Mike Yank. Gente, reporte final, acho que a Mike Yank. Papa final. Torre, boa tarde, Papatango Whisky Kilo Zulu. Papatango Whisky Kilo Zulu, autorizado a ingressar final da 1-7, QNH 1-0-1-4, informo na final da 1, ingressando base para a final da 1-7, um helicóptero no Sierra Kilo 76. Primativo, prosseguindo para a proa normal da 1-7, 7 como número 2. Afirmo o esquilo Zulu. Mike e Juliette, Mike, acione chame táxi. Ah, mas... 1094, autorizado 4000 pés. Ajuste 1014. Será 14, para 40, para 4000, ou 99. Controle Salvador. Boa noite, senhor. Boa tarde, está 3894, pela série, descendo 150, sempre da informação óbvia. Boa tarde, então, 3894, acione a identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. 050, chegada Mari, 1014, pode voar estática presente, senhor? Autorizado estática, então, 3894. Obrigado. Passando a remar o esquilo Zulu. O esquilo Zulu, aguarde a pista ali para a aeronave já na cabeceira. Esquilo Zulu. Acho que o mecânico, o solo foi os 4-2, confirme, livrou a pista. Sim, senhor, estacionar a frequência livre, acho que o mecânico. Diz que quilo Zulu, pouso autorizado, ventura 30 graus, 09, né? Quilo Zulu, livre 17, Delta Yankee. Frequência livre, boa tarde. O 9094, autorizada descida para 2.500 pés, autorizado final da RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. Trabalhamos, autorizado 2.500, trabalhamos passando Serra Vitor 366, voo 9094. Whisky, quilo Zulu, solo aos 44, confirme o bar. Sim, se autorizado, vem que a DEI na escola. 6120, ajuste no 014. Avião 01, confirma posição. Guardião 01 no controle. Guardião 01 no controle. Azul 2591, 7 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, submantenha nível de voo no 60, chame controle Ilhéus, frequência no 201. Azul 2601, chame Ilhéus no 201, Azul 2591, bom trabalho. Porro. SAM 3894, autorizado para o Serra Vitor 366, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. 4 mil, 366, 3694. Azul 366, 0014. 9094, complete final do procedimento RNAV, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 1895, para a torre. 0014. Vem para o controle. Prossiga, Papa Romeu, Victor, Eco, Tango. Victor, Eco, Tango, confirme procedência, destino e tipo do equipamento. Mike Juliette, Mike autorizado, táxi, reporte na Papá. Oi, Salvador, boa tarde. O 9094. Nós estamos a uma milha do 372, baixar travado. O 9094, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus 089. 130.08, está livre o pouso, gol 9094. Guarde o Vitor acotando. Vitor Eco Tango, confirme a altitude de chão. Quatro autorizado final do procedimento RNAV, descendo 2.500 pés, reposte no Serra Vitor 366. Mike Juliette, Mike, autorizado ingresso pista 17, reporte alinhado e pronto. Papa Romeu Vitor Eco Tango, chama Centro Recife em 1288, alterna 1260. Sundarião 1260. Mike Juliette Mike, após alinhado, autorizado decolagem pistão na 7, vento 140 graus 079. Gol 9094, corrige solo 51, com, solo Salvador 1219. Solo Salvador 219, gol 9094. 1211. 211. Voo 1166, aciona identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 014. Papa Romeu, Mike Juliette, Mike decola 52, controle Salvador 1208. 1208, Salvador Mike, Direto Mike. São 3894, completo final do procedimento da RENAVE, chame torre 118, decimal 95. Romeu Golf November Lima, voa na produção da Vitor 366, autorizada a descida para 2500, pede sinal do RNA, reporte passando Serra Vitor 366. Porto de Salvador, Papa Romeu Mike, Juliette Mike, decolando na Dayon. Romeu Mike, Juliette Mike, contato radar na decolagem, suba de saída Dayon para nível de voo 430. Direto 430, Mike, Juliette Mike, quando possível voar direto o bote, vai. Romeu Mike, Juliette Mike, inicialmente voa Leda. Frente voando Leda, aguardando o bote, vai Mike, Juliette Mike. Uno, tem condições de decolagem imediata? Afirmo, é da interseção, para Oceano é 6201, autorizado de decolagem imediata, vento 140 graus 079. São 3894, continue a aproximação, aguardando a pista livre, QNH 1014. 3894. São 3894, pouso autorizado, vento 150 graus 099. Libre posta 3894. Oceano é 6201, decolo 55, controle Salvador 1208. 208, muito obrigado. Para mim, Salvador, muito boa noite, Oceano é 6201, na sua escuta. Oceaner 6201, no contato radar na decolagem, suba via saída da Delta Nível 360. Rafael 360, vamos sair de Porta Irume ou Leda. Inicialmente uma tentativa da saída, aguardando uma próxima. Bateu o perfil. Meu Mike Juliette, Mike, autorizado para o Dipo Bato. Direto com o Bato, Mike Juliette, Mike. Obrigado. É, 6201, não autorizado para o Edileiro inicialmente. Direto, Leda. O Whisky Alt Uniforme, autorizado o táxi, reporte na Papá. Cento 3894, solo 57, Oliveira primeira direita, solo 1211. Dona Ana. Whisky Alto Uniforme, autorizado o ingresso pista 1 na sede, reporte alinhado e pronto. Romeu Golf November Lima, complete final do procedimento da aeronave, chame a torre na frequência 118.95. Papa Romeu Golf November Lima, Torre Salvador. Golf November Lima confirmando pouso na ONA 0. Golf November Lima continua em aproximação, aguardando a autorização de pouso. Quênia com a ONA 0 no 4. Kelsey Uniforme decola de imediato. Whisky, Oscar Uniforme, autorizado a decolar de pistão na 7, vento na 30 graus, 08 mais. O Golf November Lima informa a decolagem do Bonanza da 1 a 7 agora. Prossiga, Vitor e Juliette. Vitor e Juliette mantém-se em condições visuais, 1.500 pés, na porta no em Paris. Papatango, Whisky, Oscar, uniforme. Mantenha-se em condições visuais, submantendo 2.500 pés. A linha do litoral reporta quando passando para a barra. Autores direto valendo 200. Do direto Valença, 2.500 pés, Whisky, Oscar, uniforme. O Whisky uniforme, confirme e seja chamado para pouso. Mais 25 minutos. Ciente. Posso te espera até 3897. Tango Vitor Índia Juliette, voe na produção. Voo 9166, autorizado descida para 2500 pés e final do RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. O nome é bem, forma tráfego posição 11 horas, 8 milhas, rumo ao nordeste, mantendo no 1500 pés no helicóptero, não interfere nessa operação. É 3897, autorizado a linha e manter pistão na zero. Golf November Lima, Solo 03, ao livrar a primeira direita, 1-2-1-1. Tango Whisky uniforme, informa tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando 2.700 pés, investida para 2.500 pés, um Boeing 738. Autorizado decolagem, vento 130 graus, 09. Decolagem. Lanzu 4206, após a rolagem do TAM, autorizado alinhar e manter pistão na zero. Azul 2712, close to holding point, runway 10. Maintain holding point, runway 10, Azul 2712. Okay, 2712. Oi, Salvador, boa tarde, voo 1166, Serra Victor 366. Voo 1166, boa tarde, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1014. Paciência, ajuste 1014, voo 1166. 3897, decolo 05, controle Salvador 1208. 08, uma boa noite, movimentação 3897, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 320, saída da EL, após 2.000 pés, voa Leda. 320, na saída da EL, após 2.000, Leda, 3897. Azul 4206, autorizado decolagem, vento 130 graus 099. Decolagem 10, azul 4206. Papa Romeo, Vitor Eco Tango, não atraso de reportar no setor, decida critério para 4.000 pés, ajuste no 014, reporte a 401 em Salvador. Sim, 050, Vitor Eco Tango. 07, controle de Salvador, 1208. 308, azul 4206, boa noite. 1166, pouso autorizado, vento 140 graus 099. Pouso autorizado, na pista 10, gol no 1166. Papatango Vitor Índio Juliette, autorizado ingresso na final da 17, reporte vertical de Enrimar, QNH1094. Tango, isso é a opção uniforme, não atraso a reportar no setor, tem a frequência livre para autocorrelação, um bom voo. Azul 2712, clear line up and wait, runway 10. Clear line up and wait, runway 10, 2712. Patango Vitor Índio Juliette, confirme a procedência e o tipo. Juliana, vem Serlina, Alfa 32, Vitor Índio Juliette. Gente, de Serra, November Serlina. Meu Victor Eco Tango, confirma intenção de pouso, pistão 907. Alvo livrar a primeira direita, 1211. Alvo livrar o solo 211, no 1166. Vai derrubar a vista de Juliette. Vitor Índio Juliette, pouso autorizado na pista 17, vento 130 graus 099. Autorizado 17, Juliette. Azul 2712, clear takeoff, runway 10, wind 130 degrees, 089. Clear takeoff, runway 10, Azul 2712. Meu Vitor Eco Tango, com a radar a 39 milhas, noroeste do Velho Salvador. Desça para 4 mil pés e voe na proa do Serra Vitor 366. Taxi até para o cruzamento, Força Aérea 25, na zona. Mantenha a posição, Força Aérea. Tá. Força Aérea 2591, autorizado o ingresso na pista 1-0, táxi autorizado via pista, reposto alinhado e pronto, pista 1-0. Força Aérea 2591, autorizado o táxi via pista 1-0, reposto alinhado, Força Aérea 2591. Azul 2712, Airborne 811, contact Salvador Approach 120.8. Salvador Approach, 120.8. Good day. Victor India Juliet, Salo Zona 2, confirme o pátio. Dado backtrack, pátio da ADI na escuta, Victor India Juliet. Golf November Lima, seguindo o PA32 na 1-7, autorizado ingresso na mesma até o pátio 4. Con departure, 2712. São 38997 e voe na Pro Diognavi. Azul 4206, chame o centro Recife em 12285, alto em 12545. Chame o centro Recife, 12835, alterna 1251. Vitor India Juliet, frequência livre ao estacionar. Por aí, costando, deixa para 4 mil pés, o altímetro 1 no 0 no 4.